Alfa Yankee Quebec informando o término do reboque no gate 3, muito obrigado e um bom dia. Quebec, gente, bom dia. Taxi chegou no 795 com 156 a bordo, 3 horas e 50, Campinas. No 715, autorizado, pátio Índia, ajuste no 019, 3895, passera. Pátio Índia, Comedy 11, no 715. Passarelo 2223 no solo aos 46, chame o solo 219. 219, obrigado, Tajara 283. Salvador, muito bom dia, passarelo 2223, livrou na sua escuta. Passarelo do táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 2223. Salvador, bom dia, gol 1642, informação Foxtrot, autorização. Recife, está na posição 5. No 642, aguardo coordenação e cópia Recife. Sim, no aguardo. Meia 07, cópia. Pronto, foi cópia, vou no 607. 607 autorizado, Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10, após conforme a rota. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle em 119, decimal 80, transponde 5027. Autorizado 360. Guarulhos, apesulou no zero, após com o plano de voo. Decola da 10, curva direita, saída da Eolinda Brito. Controle saída 19, visual 0, o transponder 5027. Voo no 607. 607, correto, reporte pronto. Funcionando, 607. Solo TP 5514, tem 58 a bordo, atualmente 3h30, para Salvador, só prestado. O trip, táxi via Pátio Índia, quantos para a torre? 1895. Pátio Índia, 1895, grafa. Passagem Leandro, 2223, Passaredo. Passaredo mantém, aguardando instruções. Manterá, aguardará, 2223, Passaredo. Passa 6570 no solo aos 48. Ao livrar à direita, chame o solo 1219. 1219, livra à direita, 6570. Mandou, é o Mike, que foi bravo. Bom dia, senhor. Por que está autorizando o reporte do pátio 3 para o gate 8? Cliente, aguarde instruções para reboque. Aguardando instruções. Falou, é o Absa Cargo 6570. Bom dia. Absa, bom dia. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. Absa Cargo 6570. O passarelo autorizado. Prossegui até o pátio 3. Autorizado até o 3, 2283, passarelo. Mike, é que sei bravo, na escuta? Na escuta? O portão 08 está ocupado. 0, 355 no 4. Nem mantendo no 0, 55 no 4. Solo, só uma pergunta para o Absa Cargo 6570, reportará antes daquilo, Juliette? Antes da Juliette. Juliette. Aquilo tá fechado devido a obras. Ah, tá joia, senhor. Obrigado. Nada. Decolada aos 50, chame o controle 198. Controle 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia. O 1715 está passando 1500 pés. 1715, contato radar, acendendo 360. Contato radar, acendendo 360, gol 1715. 90, Peruíço 58, decola da 10 curva esquerda na Pucaracaju. 198 é o controle, 5024 é o transponder, gol no 642. 642, correto, reparte pronto. Reportará. Código 10154. O Rio, bom dia, pronto, cópia. Recife 310, Perisco 58. Decola 10, curva esquerda, saída Pucaracaju. Controle 198, transponder 5057. Lapsa cargo 6570 Alfa antes da Juliette. Lapsa prossiga, parte 3. 3 Lapsa cargo 6570. Olha agora 198. 198, grato. Controle Salvador TP 5514, decolou nessa escuta. TP 5514, contato radar, subordinado 190. 190 na PUCA, 5514. Oi, Ponte. A gente consegue fazer com onde? 5514. Salvador, gol 1642, no 5, pronto para pushback e acionamento. Autorizado no 5, reportar táxi. Autorizado a reportar ataque, gol 1642. Chama-se Direto telefone 288, uma... bom dia. Bom dia. Puxa. Para reportar táxi. Paulo é o gol 1607, pushback acionamento no 10. Autorizado, na 10, reportar táxi. Aguarde, puxa no 8, no 897. Batista, acionar na posição. Confirme. Poderia acionar na posição, gol 897. A critério. Para o táxi, gol 1642, POD 156, 3 horas e 10, Natal. 42, via Índia, o ajuste 1011, 1895, quanto espera? Via Índia, 1011, 1895, quanto espera? Gol 1642. 5362. Aguarde cópia, Galeão. Aguardando o cópia, saída prevista, 3157. Da Eulida, após direto bridge. Da Eulida, bridge grátis. Vou no 897, coordenando com a sua equipe de Sola. Após o tráfego da sua companhia que puxou no 10, autorizado seu push. Marcelo, Afirmativo, 897, pode entrar para a Índia. Oi. Salvador, bom dia. Gol no 642, próximo ponto de espera 10, pronto. Vento, gol no 642. Autorizado a decolagem da 10, vento 010 grau 029. A linha e decola da 10, gol no 642. Gol 1607 para o táxi, UB 182, autonomia 3 horas e 45, alterna Galeão. 607, Pátio Índia, ajuste 1011, 1895, quanto espera? Pátio Índia, no ponto de espera 1895, no 607. Salvador, tá 3153, tá na posição 7, próximo dispersão, né? Posição 7, ciente, aguarde push. O 3153. Aguardando 3153. Zona 53, pronto, cópia? Autorizado, Galeão 380, via Pesolo 10. Decola 10, curva direita, Dael, Leda, pós direto bridge. Controle 198, transponder 5054. Autorizado, Galeão, de volta 380, decola pista no 0, curva direita, Dael, Leda, bridge, Pesolo 10, controle 198, transponder 5054. Autorizado, 3153. 3153, correto, aguardando para push no 7. Passando para o problema. Gol no 642, decolado ao 04, chame o controle. Em 19-8. 19-8, boa. Controle Salvador, bom dia. Gol no 642, decola na Puca, cruza 1300. 642, bom dia, contato radar, só 390, saída PUC. 390 na PUC, gol no 642. Torre, bom dia. Gol no 607, ponto espera da 10, pronto. Gol no 607, bom dia. Está autorizado a decolagem da 10. O vento é norte, com 3 nós. IVNA e Espera na 0, 1, 1, 8, 9, 5, 8, 9, 0, 9. 897 para táxi, está com 160 a bordo, 2059 aterrando Campinas. 897, táxi autorizado, parte 1 no Índia, bordo de espera da 90 Torres. 1-1-895, altimetro 90 no 1. Bate 1 no Índia, bordo de espera da 90, 895. No 4, chame Recife, 126, 85, com a boca. Prossiga, 5-5-4. Recife agora, 126, 85, bom dia, bom voo. 2-6-5, muito obrigado. Sem braço, chama na saída do pátio 3. Chama na saída do pátio 3, ok? Afirmativo, chama na saída do pátio 3. Ok. Sou 3153, portão 07, autorizado pushback, acionamento de ataque. Autorizado pushback, acionamento de ataque. Ali mantém Rio 5973. Com 607, decolou 07, me controle 119.8. 098, boa. 570 com a informação Foxtrot. Absa cargo 6570, autorizado Recife 350. Roteirista 58, decola da 1-0, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 119.80, aciona 5065. Autorizado, Recife 350, Aperuísk 58, decola da 1-0, com curva esquerda, Fuca, Aracaju, 1-1-9-8 e 5065, ao transponder. Só confirma a saída? Fuca, Aracaju. Afirmativo, ABSA 6570, chama o pushback, pushback acionamento. Chamará. Na 5973, livre decolagem, cabeceira 1-0, vento 040 graus, 4 nós. E o 5973, decola o Zulu 0, chame controle 119.8. 98. Salvador, muito bom dia, é o Rio 5973. Rio 5973, contato radar, sobre 310, saída pública. 310. 3153, táxi autorizado, parte 1 no Índia, Alfa, ponto de espera, são 90 Torre, 1-1-8-9-5, altímetro 1-0 no 1. Parte 1 no Índia, ponto de espera da 1-0, vai estar no 0 no 1-0. Olá, Fox 08, muito grato. Livre decolagem cabeceira 1-0, vento 030 graus com 049. 897, iniciando. Patrulha 5362. Prossiga. Agora 10 milhas para a zona, está autorizado o ILS? Autorizado, a final do ILS é que foi para a pista 0. Foi interceptado por meios próprios ou desejo uma prova para interceptar mais quase? Meios próprios, senhor. Gente, resposta estabilizada, localizador 362. Passará. 398, bom dia. Até a próxima. Controle em Salvador, Mois, bom dia, com 897, decolado na sua escuta, mandar a Eolinda. 897, bom dia, contato com o cadastro, com 360, saída da Eolinda. 360, na Eolinda. 897, da Gol. 897, boa noite, da Eolinda. Da Eolinda, com 897. Gol no 607, foi na proa de bridge. Gol no 607? Estimativo, senhorita, proa de bridge. Confirme a proa? E de Bravo Romeu Índia Delta Eco. Ok, Brice. Salvador, Mike, que foi Bravo? Mike, que foi Bravo, autorizado ingresso no pátio 1 até o portão 08. Ok, autorizado ingresso até o portão 8. 3153, autorizado decolagem cabeceira 10, vento 020 graus com 4 nós. Bom dia mais uma vez, o Passaredo 2223, certa informação, Foxtrot. Passaredo 2223, autorizado, Vitória da Conquista, 180, direto, decola da 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119, decimal 80, aciona 5066. Plano inicialmente, mantendo condições visuais, o Oscar Papalino. 198 é o controle de saída, apenas 5066, a do pátio 3, posição 2, chamada próxima, passarela 2223. Ciente, passarela 2223. Complete a aproximação, chama a torre 118, 195, bom curso, 5362. 1895. Torre, o tempo 5362, está estabilizado no ILS. Trip 5362 está baixado e travado? Ótimo, baixou e travou. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 020 graus com 04 nós. Pouso para o Trip 5362. Stam 3153, decolador 015, chame controle 119, decimal 8. 098, está 3153. Stam 3153, decola na Zael. 3153, bom dia, contato radar, suba 380, saída da EL. 380 da EL, 3153. Plano de voada presente, Leda, 3153. Autorizado, 3153. Grato, grato, Leda. Rio 5973, centro Recife, no 26.85. Sua sigla, obrigado. O Oscar Sopalina, código 064. 0624. Papalima, confirma o tipo da aeronave? Afirma. Rio 22, copiado, grato. Tipo 5362, Soloso no 8, direito no 219. Panetia, por gentileza. Solo foi azul no 8, chame agora o solo em 121 decimal 9, livrando à direita. 1219, 5362, obrigado, bom dia. Alfa Juliette, pátio 3, remota 03. Alfa Juliette, pátio 3, remota 353, 62. Né, 897, chame Recife, 125, décima 1, no bom voo. 251, bom 897. controle, Salvador. Muito bom dia, Papa Romeo, meu Tango Sierra, passando 160 para 150. Se possível, estar da presente. Romeo Tango Sierra, bom dia, senhor. Identificação desta 2000 pés, chegada amarela, autorizado para o WhatsApp, ajuste 1011. Autorizado 2000 pés, ajustado 1011, na Proad, ITAP, o Romeo Tango Sierra. Gente, Marquês Bravo. Salve, Salvador, passarei 2223, pátio 3, posição 2, pushback acionamento. Autorizado, 2223, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 2223, passarei. Gente, Tango 3153, chame Recife, ano 25, décima 1, no bombo. 25 anos, Tango 3153, bom dia. Bom dia, total 990, certificação 6x0, fazendo a última antes de chegar na Marenca. A transmissão foi um pouco baixa, confirma, identificou, deve estar 0, 5x0, total 990. Afirmo, 50, chegada a Mari, total 990. Salvador, passarei 2023 acionado pelo BR 54, 6 horas e 50 é autonomia alterna Salvador para o TAC. Passarei 2223, TAC autorizado, passe 3, passe 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama torre 118, 95, altímetro 0011. Ponto de espera vai chamar a torre 1895, passarei 2223. Salvador, mais uma vez, muito bom dia. Passarei 2223, próximo ao ponto espera 10. Passarei 2223, a linha decola cabeceira 10, vento 030 graus com 4 nós. Autorizado, alinhar e decolada 10-2223, passarei. Santo Sierra, desça 2000, pés autorizado a final do ILS X-Ray para pista 10, reporte localizador. Sendo para 2000, autorizado ILS X-Ray da 10, reportará no localizador, o Romeu Santo Sierra. Passaredo 2223, decola 30, chame controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia 2223, Passaredo. Salvador, mais uma vez, bom dia, Passaredo 2223, decola no perfil da árvore na sua escuta. 2223, bom dia, contato radar, suba 180, sai da árvore. 180, no perfil da árvore, 2223, Passaredo. Salvador, bom dia, 35384, formação louca, autorizado no Maceió. 35384, bom dia, autorizado Maceió, nível 190, Golfo 677. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, após direto. Controle 11980, aciona 5071. Maceió 190, Golfo 677, decola 10, curva esquerda, Puca, Jamo, direto, 198-5071, zona 3, chamarei para o estacionamento 5384. Ciente, 35384, Alfa Fernandes, decolada 10, com curva esquerda. Foi cotejada, decola 10, curva esquerda. Ciente. Nove, nove, no zero, desta 3000 pés, ajuste de altímetro no 0, no 2, 1012 agora. Desta 2000, ajuste no 0, no 2, setor 99 no 0. Comeu tanto terra, corrija o ajuste para 1012. 1012, Romeu tanto terra. Serra Papa Lima, controle. Informa seu estimado de pouso, por gentileza. 1200 pouso, muito grato, mantenha a condição visual. Chame o centro Recife na frequência 125.1, caso negativo, correção. 126.0, caso negativo, 128.8, bom voo. Está estabilizando no lock, o Romeu está no Serra. Completo, chama a torre, 11895, com pouso, Romeu está no Serra. 1895, Romeu está no Serra, obrigado, até mais. Torre Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, Romeu está no Serra, na longa final. Romeu Tango Sierra, continue a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado, vento 030 graus com 039. Informará, baixado travado, Romeu Tango Sierra, para informação vai para a pata. Teria intenção de pouso não no 7, é isso? Não, negativo, prossegue na 10, só informando o local de passeamento. Ciente, Romeu Tango Sierra. Entendi que o senhor também está baixado e travado, tem livre pouso cabeceiro no zero, vento 030 graus com 039. Está autorizado o pouso para o Romeu Tango Sierra. Luiz, que autorizado o local no meu pé, só que é remetido em Veracruz, decolador 17, curva direita no Axé. Controle 119, decimal 80, aciona 0116. Sabe que Luiz, que o treinamento correto, chama para o espectro no mesmo. Olá, Alça Cargo 6570, pushback, acionamento, pátio cargos. Autorizado, Alça Cargo 6570, chama a taxa. Chama na... Sanacho, Abrenich, táxi, fim de novembro, alfa. Livre a Sanacho, Luiz, que chama pra início táxi. Do táxi até a Oscar, chame na Oscar para o ingresso. Salvador, muito bom dia, o Azul 4234, estamos sempre na informação Gol. Autorização 350 para Recife. Azul 4234, bom dia, autorizado Recife 350, Azul 58, decola da 10, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 119, decimal 80, aciona 5077. Autorizado 350, conforme rota do plano, pista 10 com curva esquerda, Puca, Aracaju, Peruísque 58, controle 198, aciona 5077, cotejou azul 4234. Azul 4234, está correto, chama para o espelho. Chamaremos azul 4234. Paulo Salvador, bom dia, é o Papá Romeu, Romeu está no Serra, livrando... Papa Romeu, Romeu Santos Serra, ingressa na Alfa, Juliette, contorno 41 e chama novamente na Lima. Alfa, Juliette, chama na Lima, o Romeu Santos Serra. Roger, down to 050 flying Palm Beach, intercept. Total 9990 estabilizado e aliás X-Ray down 0. Total 9990, ligamento X-Ray Torres 1895. Torres 1895, total 9990. Passa aí 2223. Siga 2223. Autorizaria a gente voar com ficha da presente, o 2223 da passarela? Após Arbor, devido à chegada a Mari, para evitar a chegada. Tá bom, então, obrigado. Mais 4 milhas de Arbor após levar a conquista 2823, muito obrigado. Está exatamente no eixo da chegada agora. Obrigado, 2823. Autorizado táxi até a Oscar, chamar a Oscar para ingresso. Índia November Alpha já iniciou o táxi? Ciente. 1012, 1012. Só para confirmação da torre, a aeronave que está se aproximando do ponto de espera da Oscar é o Índia November Alpha ou o Bravo Kilo Whisky? Ciente. Romeu Tango Serra, ingresso a Lima, Mike Quebec. Na Quebec, torre 1895. Solota, cargo 6570, para o táxi, B02, 2017, alternando Natal. Táxi 6570, táxi em frente, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 90, torre 11895, altímetro 0012. Ok, 0012, pátio, Índia e chama torre 1895, alta cargo 6570. Romeu Tango Sierra, autorizado ingresso na pista 17 até a Bata. Em conhece o aeródromo? Ju! Oi! Bata! torre Açá, cargo 6570, ponto Paradão no zero. Apta cargo 6570, a linha decola cabeceira 10, vento 040 graus com 3 nós. A linha decola do 10, poderia confirmar a frequência da saída? A frequência do controle 119 decimal 8. 19, tá. Ali mantém de November Alpha. APSA cargo 6570, decola os 44, chame agora o controle em 119 decimal 8. 198, boa. Cargo 6570, decola sua escuta. Bom dia, APSA cargo 6570, contato radar C da PUCA, subo ao 350. PUCA 350, autorizaria a proa de PUCA, senhora. Direto PUCA, da presente.